Sou um parceiro de Deus. Desperta, vigia, o mundo agoniza. O tempo acabou, cê não percebeu. Pra sarar nossa terra, Jesus tá chamando. Está levantando os parceiros de Deus. Vejo o mundo lá fora, tente definir pra eles, tanto faz. A fome devora, castiga o planeta. São homens ou são animais? Escolher o lixo com que vão se alimentar. Na agenda do dia, primeiro lugar, prioridade máxima. Amor, carinho, sentimentos humanos, de corações sinceros, o amor vem transbordando. Nunca ouviu, nunca sentiu, conhece só de ouvir dizer. Maioria absoluta morrem sem poder saber. Milhares e milhares espalhados nas calçadas, ruas, becos, lugares imundos, frio na madrugada. Fome e miséria que impera, pouco a pouco os consomem. Dito dando com a honra, o orgulho de um homem. Quem vai ouvir o seu lamento, ouvir o seu clamor, sem importar com seu tormento, seus gritos de dor? Dar esperança pra famílias, famílias sem teto, fé e obra de mãos dadas, embaixadores do reino eterno. Coração na missão que ele me deu. Sou um parceiro de Deus. Ando perto de Deus, chego perto. Sou de parceiro de Deus. Criança sem brinquedo, sorrisos inocentes, um gesto de respeito. Amar o próximo como a nós mesmos, nossa única lógica. Não tem assistência médica e nem odontológica. Congelar na madrugada, se sentindo tão só, fedendo como animais, tão humanos quanto nós. Direitos iguais, direitos civis, pra esse povo sofrido que luta pra ser feliz. Roupas com a marca da grife da solidariedade, o pano veste o corpo com da dignidade, boa vontade de poucos, ignorância de muitos. Por dentro apodrecidos, por fora os mais lindos túmulos. Parceiros erguendo alto a tocha da esperança. Necessidade de creches gratuitas pra nossas crianças. Povo de Deus se levanta e o inimigo passa mal. Representantes do governo sobrenatural. Coração na missão que ele me deu. Sou um parceiro de Deus. Ando perto de Deus, chego perto. Sou de parceiro Deus. Sou um parceiro de Deus.